A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Medina obteve liminar em ação civil pública embargando as atividades de um posto de gasolina. Para continuar funcionando, a empresa deverá obter o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e, em 30 dias, requerer no Conselho Municipal de Meio Ambiente a licença ambiental para posto de combustíveis. A empresa não poderá vender, revender, nem armazenar combustíveis, nem oferecer serviços de borracharia, lava-jato ou lojas de autopeças e de conveniência, enquanto não obtiver a devida autorização ambiental. A liminar foi deferida pelo juízo de Medina contra a empresa Visual Arco-Íris Limitada, situada entre Medina e Teófilo Otoni, que tem como atividade principal a venda de combustíveis para veículos no quilômetro 88 da BR-116. A ação foi embasada em inquérito civil que apontou autuações contra a empresa por descumprimento de normas, especialmente ambientais. O MPMG destaca que o objetivo é proteger o meio ambiente e a qualidade de vida do consumidor, indevidamente exposto a riscos pela revendedora de combustíveis. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.